que passei. Eu me lembro bem de ouvir a tua voz acalmando o meu coração e te em teus braços. Estou certo que meu Deus me ama.